4235 azul, próximo a Juliette, está em direção, tá? 4235, mantém a posição de Juliette. Vai manter antes Juliette, aguardando instruções azul, 4235. O nome é 04, por gentileza, poderia informar quanto tempo mais vai efetuar o feedback? Eu tenho que aguardar o seu senhor e chamo novamente 604, problema. Gente, no 604 chame de novo para o feedback do treinamento. O 4235 da Azul está autorizado a ingressar a Juliette, posição 03. Está ingressando a Juliette, posição 03, Azul, 4235. Gol 9087, na escuta do Saulo. Na escuta, para você. Gente, conforme o Lotan, a rota informada tem que ser voada a partir do nível 340, haveria condições? Para essa rota? Afirmativo. Sim, então está autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Poderia ser um 360? Afirmativo, então está autorizado nível de voo 360. Ok, 360 está autorizado. Paulo Salvador, boa noite, SNR 6303, com autorização de prática, Guarulhos, está na posição número 4. O Chile 6313 está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge via Ampedulo 16. Após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, décima 8 e o transponder 5504. O Chile 6313 autorizado 360 Guarulhos, decola da 10, curva direita após decolagem, saída da El Leda Bridge. Após Trígia, pelo Lua, meia, até Brava, até o Zulu, após direto Trígia e após roda Flores de Bom. 2018 é o controle, 504 é o transporte. 6313 da Oceanet, contagiamento está correto, chame pronto, o feedback está na meta. Camarada, 6313. Está pronto, 604. Com no 604, está autorizado se estiver estacionamento, chame pronto o táxi. Livre, chama o táxi, 604. Pega acionamento, um gol 9287. Autorizador, desce e mantenha 3 mil pés. Ajuste no 0 no 3. Total 9907 está autorizado a final do procedimento. Desça para 2 mil pés. Informe o localizador. Você vai seguir tráfego bom em 767 e à sua frente 9 mil. Aliciante para 2 mil, autorizado. E aliás, chamar no localizador total. Localizador, 9, 7, Rio 5972, completa final, Chime Torre 1895, Tambo Box. Aeronave, 12 horas, 12 milhas, 210 da base. É, o tráfego número 2, só vai seguir o mesmo, Boeing 727 da Total. Já vamos seguir a aeronave, então, está 12 horas, hein? Afirmativo. Boa noite, Europa 083. We are reaching now, flight level 16. Boa noite, Europa 083. Skunk Identic, clear, bom sarado, down to 4,000 feet, Queenage 1013. Bom arrival, and clear 4,000 with 1013. Oi, Salvador, boa noite, 5972, passando e abaixando para lá. Informado, está passando agora o marcador externo, 5 milhas à sua frente. 7 está reduzindo para aproximação total. Gol no 076, está autorizado o Prod Duna para final do ILS, deixa para 2000, informe estabilizado. 7, Duna 2000, reportando estabilizado. Total 9907, você está estabilizado? Ah, estabilizando agora. Bom, 19, aliás, 9287, 188 a bordo, Oceana Galeão, 4 horas, doutora Bia. Gol 9287, está autorizado táxi via parte 1, taxiway Índia. Ponto Esfera 110, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro no 0, no 3. 7, livre saque. Pátio, índia, chama torre 108.95, obrigado. 398, está reautorizado via para 2000. Informe estabilizado na final do procedimento. O ajuste no 0, no 3. Ajuste no 0, no 3. Via para 2000, para estabilizado na 3398. Total 9907, chame a torre Salvador, frequência 1895, teu bom posto. 1895, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, total 9907, estabilizado, ILS, baixado, travado. Total 9907, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1013. Guardando pista livre, 1013, total. Gol no 076, completa a final do procedimento, chame a torre 1895, tambo pouso. 1895, obrigado, bom trabalho. No 0, pronto. O nome é 0400, mantém ponto esperador no 0, aguardando instruções. Mantera. Gol 1076, boa noite, está passando Duna, o ILS embaixo checado. Gol 1076, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei que está livre, ajuste 1013. Obrigado. Gol 972, no solo aos 40, libera a próxima direita via Fox, solo no 21.9. Local 9907, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 129, cheque 3. Pouso autorizado, tá baixado, travado, total. Boa noite, 355 no 5, contato radar próxima Condes, mantenha nível 140 na proa de Bonf, chame no ideal descida. Proa de Bonf, chamar no ideal no meio, está autorizado, se tiver questionamento, chame para o autotáxi. Se tiver questionamento, chamar o autotáxi 352. Sal 9907, no solo aos 42, libera via eco, solo no 21, decimal 9. Eco, 21, total, obrigado. 1889, aguarde o feedback. Seu plano já estava vencido, apenas confirme, foi feito um ACHG ou um ADLA? Ciência, 989. 0, vento 0, 9, 0 graus, 129. Pouso na 1-0, com 0, 7, Alfa, Kilo, Pax 3, posição 08. Alfa, Kilo, Pax 3, posição 08, 9, 9, 0, 7. Da companhia, anima aqui no 0, com 1, 0, 4. Eu sigo no 889. Gente, eu vou checar. Salvador, eu sou minha 6313, para o feedback. Chanel 6313, aguardo o feedback. Salvador, muito boa noite. Boa noite, 3178, acione identificação, chegada Mari, desça para o 050. Mari, desça para o 050, deixa para o 3, 6224, o senhor vai seguir Airbus 330 da American Airlines, reduza para 2209, desça para 3000, ajuste padrão. 3000, ajuste padrão, reduzindo para 220, 224. American 083, vectoring to final ILS, turn left in heading 200, limited by localizer, down to 2,000 feet. O 352 no meio está autorizado, táxi via pátio 1, India, ponte fera do 10, chama a torre 11895, O ajuste é altímetro no 0 no 3. Padrão CT52, no meio. Paulo, boa noite, boa noite, 076, vivo lá em Bressonal. Som no 076, prossegue o táxi via Alfa, reportando antes das vias. Alfa, está de viagem, no 076. Para a Europa 083. Europa 083, down to 2000 feet, clear to final ILS, report on localizer. Down to 2000, clear ILS, I call you on the localizer. Condições de efetuar o pushback simultâneo com a aeronave da companhia na posição 08? Afirmo. Gente, então autorizado o pushback simultâneo com a posição 08, chamando o prototáxi. Vai chamar autorizado simultâneo e vai chamar prototáxi na 07. Chamando o prototáxi no 889. Completa final, chame a torre 118.95. 118.95.3398. Zero com curva à esquerda, na saída Momo, transição Flock, via Alpesulu 20. Controle aéreo 120.8, transponder 5513. 604. Do 4298, cotejamento correto, chame pronto, se tiver questionamento. 3398, vem baixar travado, passando em tela agora. Putã 3398, boa noite, aguarde pista livre para o posto. Aguardando pista livre, da 3398. Bruno 076 está autorizado a ingressar na Juliette para a posição 01. Juliette 01, 076. A 3398, cheque o trem, vento de 090 graus, uma dezena de nós, o altímetro no 013, autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, foi embaixado travado, 3398. Gol 9287, decolou aos 48, chame o controle em 120.8, tenha uma boa noite. 208, boa noite. Torre Salvador, CP52 na minha, contratando com a espera da 10 pronto, começando a decolar 5.000, obrigado. O Trip 52, 16, boa noite. É, por enquanto, mantém o ponto de espera da 10, ok? Está autorizado ao final do procedimento, tráfego informado 7 milhas da sua frente. Informe no localizador descendo para 2 mil pés. Comarado, localizador descendo para 2 mil pés. Estabilizando localizador, Europa 083. Europa 083, complete the final, contact tower 118.95, have a nice day. 118.95, thank you sir. Gol 1889, está autorizado o táxi via Tátil 1, Taxi India, ponto de espera do 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro no 0, no 3. 2000, 1013, o padrão, é contra o cruzador 3.78. Controle trip 5.5.5, ideal de descida. Só para 4.000 pés, trip 5.5.5, o ajuste no 0, no 3. 4.013, 5.5.5. 087, segue o Boeing da companhia via pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118.95, o ajuste de altímetro no 0 no 3. 3, vai chamar a ponte de espera 0.195, seguindo nosso colega da companhia. A 3398 no solo aos 50, Por gentileza, agilize a liberação à direita e chame o solo em 121 decimal 9 para o táxi. Vai liberar agora, 129, 3392. Torre Salvador, muito boa noite, Oxené 6224. No localizador, 7 milhas do externo visual. Boa noite, aguarde a aproximação, aguarde a autorização para o próximo. Aguardando 6224. Trip 5216, o vento de 090 graus, 14 nós, livre de decolagem da 10. Tenho 313, afirmativo. Tenho dois bangues para passar a sua retaguarda após ser autorizado que estiver em acionamento. Trip 5216, decolou 52, chame o controle em 120.8. Bom voo, boa noite, agradeço a agilidade. 208-5216, a gente que agradece, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, trip 5216, transfere. 5216, transfere, esse é o controle, contato radar. Meia. Boa noite, Gol no 889, aguarde autorização para decolagem. Vou partir direto para 2000. Direto para 2000, 3, não fechou. Prazer falar, vamos ajustar agora em 1013, é o padrão, voa Duna 2000, câmbio. Duna 2000 agora, 5595, 1013 ajustado. Voa 604, passou o nível 150, chame Recife, 12545. 2545, boa. Boa. Vacate running on your right and call ground control 129 for taxi. We vacate next running 121.9 at 0.23.19. Meia 224, vento 100 graus, uma dezena de nós, checando o trem, está autorizado pouso na 10. Machado checado, livre pouso na 10, 6224. Gol no 889, após o tráfego da Avianca que pousa, ali mantém 10. Alpha and Juliet, gate 10, at 0.03. Ponte para pronto, Gol 907, comando número 2. O Gol 9287, chame Recife, a frequência é 1251. 251, boa noite. Boa. Alô, Salvador, boa noite, 3305, está sendo informação uniforme. São 3305, 330, Recife, pronto, cópia. Ah, pronto. Sou autorizado Recife, nível de voo 330, declarada 10, com curva à esquerda, na saída Pulca, transição Caju via Upper Whiskey 58. Controle Salvador, opere 120, décima 8. E seu transponder será o 5520. Autorizado para Aracaju, para Recife, perdão. No 330, decola da 10, sobre a esquerda, na Pucacaju. Apero East 58, 208 ao controle, 5520 transponder. Botão 3305, contagiamento correto, chame pronto, pushback, acionamento. Cliente, 3305. Né, 6313 para o táxi, alterna Galeão, 4 horas e 10 autonomia, 169 agora. Oceano 6313 está autorizado o táxi via taxiway Índia, ponte pontão 10, chama a torre 118, ritmo 95. Taxiway Índia, ponte para o 10, chama a torre 118. Ok. Eu estou com a aeronave da TAM aproximando-se de Duna, você é o número 2 para pouso, sem restrições até 2.000 pés, o trip 5595. Para 2.5595. 298, fique atento, é Buzz da Avianca, iniciando o táxi após ser autorizado para o feedback e acionamento, chamando pronto táxi. Salvador, boa noite, 6224. 6224, muito boa noite, prossegue o táxi de Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Então, para pouso, cheque o trem, chame a torre, 118-95, 3178. 3178-2295, obrigado, boa noite, 3178. Boa. Uno, 074... 360 Guarulhos, pronto, cópia. 28, final INS, pegar 10. Intensidade 1, confirme, chamando a torre. É o TAN 3178, final INS, da 10. Ok, continua a aproximação e aguarde de pista livre, TAN 3178. 78. 255-16. Baixar de trabalho, 3178. Autorizado pouso na pista 0, vento 090 graus, 089, então 3178. Autorizado pouso na 0, 3178. Controle Salvador, trip 5296, solicitando a 50 como final. Positivo, livre. Confirma 50, 5296, obrigado. Trip 5595, reduza para aproximação e cheque para ponto. Está reduzindo na presente, senhor. E vamos sujar a aeronave completamente. Ah, ok. Eu poderia confirmar o estimado para iniciar o pushback? Já passou a retaguarda, está autorizado, sendo um táxi. Alfa, antes da Juliette, 6224. 5 milhas e meia de separação radar com tráfego à frente. Câmbio. Ciente, 5515. Então no 36224. É, remoto no 3. Cinco, girando para interceptar a final, sem restrições até 1700, em aproximação, chame a torre 1895, até amanhã. 1895, até amanhã, muito obrigado pela colaboração.